cidade a viúva clama, faz-me justiça, Senhor. Ouve o meu clamor, teu amor é mais forte. Não me deixa só, em ti confio. Minha esperança é o Senhor. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver em meio à dor, eu vou crer. Tua justiça, Senhor, vem me socorrer. O publicano de longe aclama, tem misericórdia, sou pecador. Humilhado, venho a ti. O teu perdão é o meu clamor. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De mim eu quero ver. Em meio à dor, eu vou crer. Tua justiça, Senhor, vem me socorrer. Português e worship. Agora você me toca piano. 132 BPM.